Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor. A ferida meia aberta, fui mexer e piorou. Coração tava rendido, pois sabia que esse amor, alguém disse, conte sempre comigo, palavras do vento e dor. E foi amor, eu sei. Despedaçou. Foi amor, eu sei que foi. Teve muito pra você ficar, mas já tinha outra alguém, já era tarde implorar. Pois se foi porque quis, te dei motivos pra não ir. Eu sei que isso vai passar, mas eu irá. Top Eventos Produções, alô Salzinho, vaqueiro, vai liberar. Show! Balança pro rato. Diga assim, ó. Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor. A ferida meio aberta, fui mexer e piorou. Coração tava rendido, sabia que existe amor. Alguém disse, conte sempre comigo, palavras ao vento e voou. E foi amor, eu sei que foi. Mas você me magoou, quando bateu aquela porta, meu coração despedaçou. Foi amor, eu sei que foi. Perdi muito pra você ficar, mas já tinha outra alguém, já era tarde implorar. Olha que se foi porque quis, te dei motivos pra não ir. Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói. Foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou, quando bateu aquela porta, meu coração. Tarde implorar. Olha que se foi porque quis, te dei motivos pra não ir. Eu sei que isso vai passar, mas hoje de André de Campos Sábio no Ceará. Alô, Samarone Carvalho, meu parceiro Zé Cordeiro.